Não falta muito tempo. A integridade estrutural passou do ponto de salvação. Eu só preciso salvar os últimos cálculos. Mas deve ter uma outra solução. Essa é a única solução. Meu filho, um dia espero que tenha um filho que te traga tanta alegria quanto você nos trouxe. Mesmo que por pouco tempo. Você mudou as nossas vidas para melhor. Te amamos do fundo do nosso ser. Adeus, meu filho. Motores transduz ativando em 3, 2, 1. Batman e Superman, a Batalha dos Superfilhos. Lá na década de 30, nem a grande cidade de Metrópolis foi poupada da devastação da Grande Depressão. Em tempos de medo e confusão, a função de manter o povo informado era a responsabilidade do Planeta Diário. Alguém me mata! Por que vocês não podiam ser, médicos, advogados ou chefe, celebridade? Qualquer coisa menos jornalistas. Porque jornalismo é uma parte importante e essencial da sociedade civilizada. Chamam de quinto setor do governo. Ou será que é o quarto? Você viu minha bolsa? No sofá. Tá, mas fazer um trabalho sobre jornalistas é chato. Chato? Jornalistas bons fazem boas matérias. Jornalistas chatos... Bom, esses não duram muito. Olha... Toda vez que eu começo uma matéria, eu sigo duas regrinhas. Primeira, definir o gancho, a abordagem. Como é que eu posso escrever a matéria diferente dos outros? É tipo... Tipo, sabe os jogos violentos que você joga? Pô, mãe, eu não diria que são violentos. Vai por mim, eles são violentos, sim. Nesses jogos, você sempre procura o ponto fraco, né? E às vezes tem que usar ataques específicos em lugares específicos pra ganhar. Com jornalismo é o mesmo. Define a abordagem. Depois disso, você acaba com o trabalho rapidinho. Ah, pode ser. Garoto, quem aqui foi jornalista do ano? Você ou eu? Ah, outra coisinha. Quase sempre a gente já sabe o final. O avião caiu, a menina foi salva. O interessante é como aconteceu. Como chegou lá. Começa sempre pelo começo e já vai ter o seu final. O resto é só delícia. Ih, eu tenho que pegar seu bolo até 5. Ai, que saco! Você quer que eu escreva sobre o namoro de vocês? Eu te amo, mãe, mesmo. Mas você e o papai são o casal menos interessante do universo inteiro. Quem dera fosse assim. Ah, isso é laque. A garrafa d'água tá na porta. Ah, eu vou precisar também. Não esquece, dá o seu melhor. Eu tenho que ir pra cidade, mas eu volto antes do jantar. Ah, o seu pai já tá chegando. Te amo. 3, 2... Ih, esqueci a bolsa. E Jonathan? Nada de ficar procurando presente enquanto eu estiver fora. Uhum. Ah, tá. Cosplay? Ah, fácil demais. Não abre a caixa, John. Você não quer estragar a surpresa. Não, eu quero sim. Jonathan! É o papai! Pai! Oi, meu filho. E aí, como foi a viagem? Boa. Interessante. Os cientistas descobriram um fenômeno estranho em certas espécies de formiga. Geralmente elas seguem as ordens da formiga rainha e agora estão agindo por conta própria. É melhor do que se a rainha estivesse morrendo, porque se a rainha morre, a colônia morre junto. Nossa, que máximo. Desculpa te encher com esse papo de nerd. Bom, já parou de procurar seus presentes pela casa? Quê? Eu? Não, eu não faria isso. Quer me ajudar a cuidar da fazenda, que ficou abandonada enquanto eu estava fora? Ah, mas eu vou te pegar. Vem cá. Onde será que ele tá, hein? Já achei. Pai. Oi. Eu sei que você e a mamãe acham o trabalho de vocês super importante. E é mesmo, eu sei, mas... Sei lá, eu... Sinto sua falta aqui. É, e eu sinto falta daqui. Filho, um dia vai fazer sentido, mas... Ser jornalista é muita responsabilidade. É... O quarto setor, é, eu sei. A mamãe já mandou esse papo. Eu acho que foi meio fake news. Pô, você viajou 2 semanas pra quê? Pra descobrir que as formigas estão doidas? Poxa, é fascinante. As formigas... É, eu sei, só que... Não podia... Sei lá, pesquisar na internet? Se eu não tivesse que ir, eu não iria. Você tem que acreditar, meu filho, mas trabalho, ainda mais o meu, exige certo sacrifício. Para, não é como se você arriscasse a sua vida. Só tá escrevendo seu nome num papel. Você nem imagina. Mas você vai estar aqui amanhã, não é? Pro seu jogo? Ou pro seu aniversário? Pensei que tivesse esquecido. Jonathan, você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Eu nunca vou esquecer de você. Uau! Olha aquela! É, essa... É, olha, meu filho, eu acho que a sua mãe acabou de chegar. Vai tomar banho pra jantar. Ah, aonde você vai? Eu acabei de lembrar que eu tenho uma coisa pra fazer. Avisa a sua mãe que eu volto mais tarde. Tá. E, Jonathan, feliz aniversário. Valeu, pai. Superman para a torre de vigilância. Todos bem aí? Tá tudo certo. Fomos atingidos por destroços espaciais. Parece que fechou tudo, mas se quiser entrar... Não dá tempo. Um tsunami vai atingir o Japão. Fala com o Batman. Manda um relatório pra ele. Ele gosta dessas coisas. Sobrou pra mim, né? Colégio Smallville. Debatendo, Jonathan Kent. Aí! Vai lá, filho, você consegue? Uhul! Olha ele, o mão furada Kent. Já podem guardar as coisas e ir pra casa, porque esse jogo aqui já acabou. Strike 1! Strike 2! Vai, conselheiro, filho, você consegue. Está fora! É, mandou bem, mão furada quente! Na próxima você acerta, filho. Vamos comemorar o seu aniversário. Jonathan! Eu só quero ir pra casa, amor. Como ele tá? Chateado. Você falou que ia ao jogo? Eu sei, mas tinha... Ei, não precisa me explicar. Se lembra de quantos encontros você saiu para uma emergência? O mundo precisa de você, eu entendo. Mas o John também. Eu sei. Ele já tá bem grandinho. Talvez esteja na hora de ter aquela conversa. John, é o papai. Posso entrar? Não. Eu sei que tá chateado, mas o trabalho é... O trabalho é importante, é. Você já falou. Só não pensei que fosse mais importante que a sua palavra. Olha, eu sinto muito. Não importa se você sente muito. Eu só queria você aqui. Você liga mais pro seu trabalho, idiota, do que pro seu próprio filho. John, também não é assim. Me escuta, vamos conversar. Eu vou entrar, tá bom? Jonathan! Filho! Me deixe em paz! Eu sou seu pai. Eu nunca vou te deixar. Desculpa, filho. Tá no contrato. Não, sério, pai. Tem alguma coisa... Alguma coisa errada comigo. Eu sou um monstro. Não, você não é um monstro. Não mais do que eu sou. Pai, você não... Você não vai entender. Olha... Talvez... Meu pai é o Superman? Tipo, o Superman? Esse é o melhor aniversário de todos! Foi só visão de calor ou tem outra coisa? Não sei, amor. Ele tem visão de raio-x? Porque se tiver, ele não pode mais ir pra escola. Você sabe, né? Eu acho que é só a visão de calor. Você acha? Precisa saber, Clark. Isso é sério. Quer dizer que eu sou um super-herói também, né? Quer dizer, eu vou entrar pra Liga da Justiça e tal? Eu vou conhecer o Batman! O que que a gente faz? Sempre foi uma possibilidade, só que... Ele não levantava carros com 2 anos como você. Então, eu achei que pudesse pular uma geração. Tipo, os ruivos. Relaxa, eu examino ele e depois descubro. Tá tudo bem. Não, eu não vou. Quase tudo bem. Mudei de ideia. Toma o celular. Pode brincar. Isso é o máximo! Minha parte favorita de ser alienígena. peraí, você... É, tá, então, quer dizer... eu sou meio alienígena também, né? Eu sou meio alien? Eu sou meio alien! Eu sou meio alienígena! Você tá lidando com isso melhor do que eu esperava. Por que eu não lidaria? Tipo, o meu pai é o maior super-herói do mundo todo! Depois do Batman. É tipo, o melhor presente de aniversário! É... Foi muito difícil não te contar, mas... Proteger você e sua mãe é minha prioridade, filho. Então, eu preciso trabalhar. E o meu trabalho de verdade é ajudar o mundo. Defender a verdade, justiça e o nosso estilo de vida. Onde quer que seja. Irado! Às vezes. Mas por mais glamouroso que pareça, isso me afasta de você e da sua mãe. E saiba que é perigoso. Exige certo sacrifício. Ah, qual vai ser o meu nome? Olha, que tal, Superboy já tem, né? Então pode ser, Olhos de Dragão, com C no final. Ou Supremo, ou, Maravilha Mirim, Superman 2, ou... que cheiro é esse? Gotham City. Essa é Gotham? Eu pensei que fosse exagero da internet, mas... Por que que ninguém faz nada sobre isso? Alguém faz. Pai, a gente não devia ajudar? Não. Ele sempre fica irritado quando eu me intrometo. Ele é sempre tão... Bruto? Até que não tá tanto, não. Ele tá pegando bem leve com eles. Isso é leve? Essa cidade é minha, Batman! Qual é, Batman? Vamos fechar um acordo, é? Eu prometo que vou me comportar se você me deixar livre para voar. Ok. Não acredito! Clark. Ei, me dá uma ajudinha aqui! Você é... Eu sou o Batman. Uau! Isso é... Uau! Aqui é... Bem-vindo à Batcaverna. E o Batmóvel! E o Batcomputador! E o Batdinossauro! Quem é esse moleque aí? É o Menino Óbvio? John, esse é o filho do Batman. Damian. John? E o seu nome de herói é o quê? É Mijon? Pode parar, Damian. Eles são meus amigos. Sei! Amigos. Será que eu posso abrir o seu cinto de utilidades e pegar... Aquela pedrinha simpática? Damian, por favor, eles precisam de ajuda. Prepara o John pro meta-examinador. Quer dizer, o Bat meta-examinador? Foi mal. Eu pensei... Deixa pra lá. Tá. Vem comigo, seu prego. Isso é uma moeda gigante? Não encosta na moeda. Na real, não encosta em nada. Parece até a gente quando se conheceu. Eu fui mais simpático. E como é que ele tá? Agora que tá morando com você. Ele quer ser bom, eu acho. Mas o que o Haas e a Thalia fizeram com ele... Vai melhorar. Ninguém disse que ser pai ia ser fácil. Ainda mais quando já passaram por tanta coisa. Obrigado. Eu espero que passe. Já acabei. E aí? Nada definitivo. Eu não faço ideia de que poderes ele pode manifestar ou se vai manifestar. Se o primeiro poder dele surgiu com estresse extremo, eu diria que faz sentido que outro momento traumático desbloqueie outra coisa. Vamos testar essa teoria! Damian! O que foi isso? Você tá brincando, né? Seu filho da... O que foi? Vocês falaram que um momento traumático podia ajudar a desbloquear poderes. Eu achei que valia a pena tentar. Não quase matando ele, né? Se eu quisesse fazer isso, ele já tava morto. Já chega! Quem é esse garoto? Ai! Pra fora. Agora. Já vi que ele não é invulnerável. Óbvio, né? Me desculpa. Tudo bem. É difícil pra ele. Sério? É difícil pra ele? Jonathan, posso falar com seu pai um minuto? Ah, pode, claro. Fala aí. Eu fico aqui, do lado, cuidando das minhas bate-feridas. Tem notícias da torre de vigilância? O Arqueiro Verde não te falou nada? Ele ia te mandar um relatório depois de ontem à noite. Ontem à noite? A torre de vigilância saiu de órbita. Eu consegui resolver antes de ir para o Japão, para o tsunami. Pedi para o Arqueiro Verde falar com você, te manter informado. Eu não estou conseguindo entrar em contato. Eu estou meio desconfiado. Isso não é novidade para você. Tenta de novo. E aí, onde é a patrulha hoje? Não tem patrulha hoje. Chamaram a gente pra torre de vigilância pra uma emergência. Ótimo. Então eu já vou indo pra torre Damian. Pra... Damian, só os titãs foram chamados pra torre de vigilância e... Você não foi aceito oficialmente, então... Devem ter feito alguma confusão. Eu passo aí, faço o juramento que quiserem... Não. Damian, a gente votou. Ninguém quer você na equipe. É que você é muito... violento. E não se dá bem com os outros. É uma equipe. A gente trabalha junto e... Desculpa falar isso, mas... Você não se importa com ninguém além de você. Desculpa. Desculpa? Não pede desculpa. O único motivo pra eu estar aqui é porque o meu pai, o Batman, me implorou. Por que eu ia querer andar com umas crianças metidas da Liga da Justiça? Damian, eu não... Boa sorte se ferrando sem mim. Oi, será que você pode me dizer se... Você tem uma vaca? Claro que eu tenho uma vaca. Quando foi a última vez que você ordenhou? Que eu ordenhei? É, você tem que tirar o leite. É uma vaca. Eu posso ordenhar, cara. Tudo bem, fica tranquilo aí. Só por cima do meu cadáver. Eu não quero que um caipira do interior me ensine a cuidar da minha vaca. Eu sou o neto do cabeça do demônio. Eu já matei mais pessoas do que você vai conhecer. Então deixa a minha vaca e a minha caverna em paz. Aí, não olha pra mim assim. Ele é seu amigo. Arqueiro Verde, tá tudo bem? Tá sim, desculpa. Tivemos uns problemas na comunicação. Os destroços bateram na torre e acertaram os transmissores, mas já tá quase tudo pronto. Entendido. Vai me informando o seu progresso. Claro, Batman. Torre desliga. Tem alguma coisa errada. Eu vou deixar o Jonathan em casa e nós vamos pra torre. Vamos ver o que tá acontecendo. Oi, pai. Oi, pronto pra ir? Tô. Seu Batman, a sua caverna é sinistra. Foi um prazer te conhecer. Toma. Como é que foi? Eu diria que foi tudo bem. Mãe, eu conheci o Batman. Ele é tão... É resmungão? Não, eu ia falar maneiro. Vai, meu filho, vai pra cama. Mas, pai, a gente devia patrulhar, né? Poxa, nunca se sabe o que os bandidos vão aprontar em Smallville. Sorte é deles, porque você tem que dormir. Você tem aula amanhã. Ah. Vou deixar um presente aqui pra você, pra te ajudar no primeiro passo pra se tornar um super-herói. Valeu, pai. Eu amo vocês. Boa noite. Também te amo. Boa noite. Eu tenho que sair de novo. Tem alguma coisa acontecendo na torre de vigilância. É melhor ir pra torre mesmo. Como assim? Tô recebendo informações de contatos da América Central e América do Sul. A taxa de criminalidade despencou. Puxa, que bom, né? Tese é. Mas quando eu digo despencou, digo que não tem mais crime nenhum. Não estão roubando nem bolsa na rua. É melhor investigar. Eu vou pegar minha capa. Fizemos bem. É, fizemos mesmo. Torre de vigilância. Batman, código de segurança 0x-11, entrando. Que silêncio. Faz uma revista completa. Pode deixar. Temos que sair daqui. Agora! Que presente. É por isso que ele não acerta nada. Você não enxerga. Não enche, Melvin. Escuta, quatro olhos Kent. Eu acho melhor você pedir desculpa por perder o nosso jogo. Nosso jogo? Você nem é do nosso time. Aqui, eu podia entrar pro time se eu quisesse. Mas só nerdolas com notas boas podem jogar. E eu não sou nerdola. É. Peraí. Eu tô no time. Cala a boca, Kenny. Quer saber? Eu devia botar o Jonathan aqui pra fazer o meu dever. Assim eu entro pro time e aí a gente não perde mais. Tá, vai sonhando. Uou. Super força. Você tá bem, Melvin? É claro que eu tô bem. Eu só tropecei. Eu já falei. Você não vai pedir desculpa? Só quando a sua mãe pedir desculpa pela sua cara. Você disse... Você... Ah, você tá ferrado, Kent. Pode vir, Melvin otário. Quem precisa dos jovens titãs? Jovens titãs? Que nome ridículo. Vou montar minha própria equipe. A gente pode até atacar a Torre Titã. Mostrar como a gente trabalha bem junto. Quer me pegar de surpresa? A minha mãe me ensinou a não cair nessa no berço. Ô, pai, você tá bem? Thank you. Não me obriga a te machucar. Está na hora. Por favor, pai, acorda! O hemisfério sul já foi dominado. Atingiremos nossa meta em breve e o planeta será nosso. E os outros? Já foram controlados. Todas as ameaças foram infectadas. Está na hora. Está na hora. Todos foram infectados. Não sobrou ninguém. Mas... qual é? Sério? Tá. Eu salvo ele, tá bom? Mas só porque você pediu. Sinceramente, Jonathan, eu esperava mais de você e garanto que sua mãe e seu pai também. Mas o Melvin... sabe que o Melvin tem questões pessoais. Pessoas assim precisam de mais simpatia e paciência. E se tiver compaixão, podem ser até amigos. Tá zoando, né? Não estou. Pessoas como Melvin foram magoadas, elas estouram. Mas se você tentar conhecê-las melhor, podem se tornar suas melhores amigas. Valeu, mas... não, valeu. Pensa a respeito. Se fosse qualquer outro aluno, seria suspenso. Mas como te conheço, eu só liguei pra sua mãe. E ela disse o seguinte: eu vou aí e ele não vai fazer isso nunca mais. Espero que tenha aprendido a lição. Olha só, diretor Cunningham, tá certo. Lição aprendida. O senhor trabalha muito bem mesmo. Eu prometo que eu não vou mais criar confusão. Nossa, eu sou muito bom mesmo. Isso é sério? Não acha que é meio óbvio? Eu já era fã dele antes de descobrir que você sabe quem era o meu pai. Quer saber? Esquece. Tá fazendo o que aqui? Tem alienígenas dominando o mundo. Anda, caipira. Vamos salvar os nossos pais. Peraí, o quê? Como? O que rolou com seu rosto? Na verdade, eu ganhei outro poder hoje. Então, foi super força. Mas parece que super força não é o mesmo que vulnerabilidade a soco. Vai me dizer que se soco. Ah, por favor, não perde o foco. Que história é essa de alienígena? Oh, você é lentinho, né? Tá, mais uma vez. O Batman apareceu, tentou grudar um organismo parasita em mim. Eu vi que você era o próximo da lista. E eu tô aqui. Eu vim te salvar. De nada. Olha só isso. Tá andando com os manés do cosplay agora? Ele que bateu em você. É, eu bati. Devia ter usado a sua visão de calor. Olha, amigão, eu sei que ele é um mala, mas a gente não tá com tempo de brincar com você. Ah, mas você vai ter que arranjar. O que você fez? Técnica de paralisia que aprendi com o meu avô. Ele vai voltar a se mexer. Em uma semana. Uma semana? Jonathan, tá na hora de ir pra casa. Ela tá comprometida. Óbvio, ela é casada com meu pai. E ela tá sendo controlada, idiota. Quê? Não, ela tá bem. Eu já tenho muita estrada, Kent. Eu sei quando alguém tá sendo controlado. Cala a boca. Que foi, você não acredita? Testa, então. Ok, tá. Eu vou testar. Ô, mãe, quando eu chegar em casa, eu posso jogar videogame e comer aquele potão de sorvete que você tenta esconder de mim no congelador? É claro, meu amor, eu acho uma ótima ideia. Mas vem aqui me dar um abraço. Tá, ela foi dominada mesmo. Eu te avisei. Jonathan, eu falei pra vir me dar um abraço. Está na hora. Está na hora. Está na hora! Está na hora! Ah! Ela tá vindo atrás da gente! Entra! Ah! Tô tentando fugir. Vê se faz alguma coisa. Você tem visão de calor. Mata ela logo. Eu não vou matar minha mãe. Oh, ali, a lagoa. Leva a gente pra lá. Desculpa, mãe. Será que ela tá bem? Ela deve estar ótima. Parabéns. Ah, não seria melhor se eu... Ficar na encolha. Procurar as fraquezas do alien. Como a gente vai fazer isso? Tem um alienígena disponível aí? Já que perguntou. Ah! Ótimo. Então, Star Labs? Talvez? Cordtech? Não, não. Tudo comprometido. Tá, onde então? Eu tive uma ideia. Anda logo, larga de ser preguiçoso. Eu sou meio novo nessa de super força. Me dá um minutinho. Tranquilo. Cada minuto que a gente perde, o mundo é mais dominado por uma estrela do mar assassina, mas no seu tempo. O quê? Sem pressa. Tá ótimo. Ok, ok, ok. Eu consegui. Você viu isso? Quem é o cara? Eu sou o cara! Quem é o cara? Eu sou o cara! Bacana. Só falta virar a chave. Será que é só isso? Meu pai falou que o Superman guarda as coisas mais importantes pra ele aqui. E pra entrar é só usar uma chave grande? É... Acho que super inteligência não é o forte dele. O que foi isso? Deve ser o gelo, sabe? Tipo assim, derretendo. Isso aí é um cachorro? Seu pai tem um supercão? Por que não me falou que ele tinha um supercão? É uma pergunta que eu vou fazer mais tarde. Sabia? Eu nunca vim aqui! Então por que a gente veio pra cá? Caverna esquisita. Crypto, você não sabe quem é esse? É o filho de Kal-El, Jonathan. Opa, opa, calma aí, lindão. Como sabe quem eu sou? Só precisei olhar o seu DNA. E você é o quê? É tipo um fantasma? Não. Eu sou a personificação artificial do avô do Jonathan, Jor-El. Eu e o Crypto somos os guardiões da Fortaleza da Solidão. Você é meu avô? Sim. Você vem de uma longa linhagem de heróis e cientistas. O nome El vive em você agora. É importante que você entenda quem é você e de onde você vem. Os cristais à sua frente têm registros compilados de toda a literatura e fatos científicos de dezenas de outros mundos, passando por 28 galáxias. Não, foi mal aí, tiozão. Deixa pra outra hora. Agora a gente tem problemas maiores. Pode examinar isso aqui? Explicar o que é? Sim. Isso é um esporo do alienígena conhecido como Starro. Starro? Uma criatura parasita que consegue produzir bilhões de esporos. Os esporos, como este no frasco, são depositados em planetas inocentes, assumem o controle da população e passam a controlar o planeta até que a consciência coletiva drene toda a vida, facilmente. Consciência coletiva? Tipo uma formiga rainha? Semelhante. Sim. Bom, Caipira, do que você tá falando? O meu pai. Ele falou que vários insetos assim estavam meio doidos. Talvez uma reação à presença da consciência coletiva. Quer dizer que, assim como a formiga rainha, se a gente eliminar a consciência coletiva, os esporos vão... morrer. Impressionante. Ou foi um chute de sorte? Aham. Tá bom. Como é que a gente mata? Eu não sei. Minha versão biológica tinha acabado de adquirir um espécime quando o Krypton foi destruído. Ai, e pra que você serve? Pelo menos dá pra dizer onde é que esse bicho tá? Sinto muito. Está além da minha capacidade. Excelente. Olha, a minha mãe me ensinou que pra escrever uma boa matéria tem que começar pelo começo. Quando os esporos começaram a aparecer? Isso eu sei. Depois que vocês visitaram a gente na Batcaverna, meu pai e o seu foram investigar algum problema na torre de vigilância. Teve um acidente na noite anterior que cortou a comunicação. Pensaram que fossem destroços espaciais, mas pode ser... a consciência coletiva. Quer dizer que... a gente tem que ir pro espaço. A gente tem que ir pro espaço! Dona Lois, o Sr. White está tentando falar com você. Parece que uma pandemia mundial chegou aos Estados do Sul e ele quer você na linha de frente para poder cobrir. Abre a sua boca. O quê? Jimmy, eu falei para abrir a boca. Você está bem, Dona Lois? Não, ninguém aqui está. Jimmy, tem alienígenas que atacam a nossa... Jimmy, o meu filho tá por aí. Eu sei que ele se envolveu e eu preciso ajudar. Eu pensei em assumir o programa do meio-dia para avisar as pessoas, mas... eu não sei quem já foi dominado. Alienígenas? Aliens tipo o Superman? Não, nada a ver com ele. Eu acho que eu sei como impedir, ou pelo menos machucar eles. Eu só... a gente tem que dar um jeito de contar pra todo mundo, de espalhar a notícia. Ah, nossa, Dona Lois. O único jeito de fazer isso é sendo o presidente. Ele pode fazer um pronunciamento em caso de emergência, mas eu não sei como Jimmy, isso... Jimmy, você é um gênio. Poxa, Dona Lois. É meio apertado. É porque a minha versão biológica montou a nave para o seu pai quando ele ainda era bebê. Adaptei ao longo dos anos, mas... eu já entendi. Honestamente, seu avô gosta de falar quase tanto quanto o meu. Enfim, vamos nessa. Peraí, tem alguma coisa aqui atrás. Irado! Isso aí é um cobertor? Não é mais. E aí? O que você achou? Olha, ficou... extremamente ridículo. Pronto? Pronto. Sim, tem razão. As chances de sobreviverem não são boas. Não são mesmo. Essa torre de vigilância. É logo ali. E se virem a gente? O Jor-El disse que o foguete tem função de camuflagem. Não vai aparecer em radar nenhum. Agora, com umas senhas que eu hackeei do bate-computador... Acesso liberado. Então a gente vai entrar, e aí? E aí o quê? A gente vai entrar, matar a consciência coletiva e comer sanduíche de pepino do Alfred. E vou te falar, não é tão ruim quanto parece. Tá bom, mas cuidado. Cuidado? Ah, para. Eu sou um assassino treinado. Quê? Que foi? O bicho vai pegar... Eu não teria vindo se não fosse uma emergência, senhor presidente. Apesar das nossas diferenças, o senhor é o único que pode ajudar. Eu acho... Eu sei que alienígenas estão dominando o mundo. E eu preciso que o senhor faça um pronunciamento para alertar a população. Você, minha cara Lois. Qualquer coisa. Ela tá liberada. Só tem umas coisas para cabelo, álcool gel, barrinha de cereal vegana e também um isqueiro. Eu parei. Eu só guardo para me lembrar. E eu queria te lembrar que eu já venho te avisando que esse dia ia chegar há algum tempo. Você escreveu matérias e mais matérias sobre a minha paranoia a respeito de extraterrestres. E agora? A respeito do Superman. Olha, se não quiser... É claro que eu quero ajudar. Isso é tudo que eu sempre quis. Mas em troca... O quê? Um pedido de desculpas na primeira página e seu apoio nas próximas eleições. Agora tenho certeza de que não está infectado. E por quê? Porque você só pensa em você mesmo. Acordo fechado? Fechado. Não dá pra, sei lá, usar a sua visão de calor? E depois? Silêncio! Vocês tentaram destruir meus planos, mas Starro não pode ser derrotado. Está na hora. Enquanto tiverem seres humanos livres, você não tem a menor chance. Vocês deveriam agradecer. Sua espécie estava destruindo o planeta. Agora não há mais crime, não há pobreza, não há ricos, não há pobres. Não há mais destruição do meio ambiente. Mas isso vai custar a liberdade. Até você sugar a vida do planeta inteiro. Correto. E depois eu vou seguir para o próximo planeta. E para os próximos. Com toda a tecnologia que vamos acumulando, minha espécie vai conquistar o universo. E não há nada que vocês possam fazer para impedir. Damien! Tá legal. Mas e a gente? Vai nos transformar em mais zumbis com cara de estrela? Não. Vocês dois me ofenderam. Matem eles. Não façam isso! Vocês são heróis! Relaxa aí, Jonathan. Eu nunca gostei desse capuz verde copiando o meu pai. Vem com tudo, Robin Hood. Eu tô aqui. Não. O que você fez, seu idiota? Você não aguenta nenhum batiarangue, por que acha que... Seu idiota. Seu caipira idiota. Eu tava começando a gostar de você. Ah, que bom. Você é a prova de flecha? Eu sou a prova de flecha. Beleza, frouxos da justiça. Agora a gente vai arrebentar vocês. Moça Maravilha, eu... Povo americano. Estamos enfrentando uma crise de proporções mundiais. E acabaram de me informar que um extraterrestre começou a conquistar o nosso mundo. E eu peço que mantenham a calma e permitam-se ser dominados pelo todo-poderoso Starro. Está na hora. Está na hora. Está na hora de você queimar, bicho maldito. Mãe? Eu sou repórter investigativa, babaca. Eu sabia que estava sendo controlado assim que aceitou a reunião. Jonathan, eu sei que você está aí, filho. E eu espero que você esteja vendo isso. O calor machuca esse bicho. Tá ouvindo, Jonathan Kent? Queima esse filho da... Mãe! Mãe! Tá bom. Então ele não gosta de calor. Molezinha. Já era a hora. Pois é, eu tava ocupado. Parece que a consciência coletiva não é muito fã de calor. Isso não... Quer sair! Nem com a super-força. Então vamos acabar com a consciência. Será que sua visão de calor mata ela? Vamos lá, vamos! Oh! vai. Vamos tentar outra abordagem. Abordagem? Tentar outra abordagem? A mamãe tá certa! E se a gente trocar de oponente? Tá, por que não? Mas primeiro, preciso de uma coisa. Me ajuda a segurar o Batman. Tudo bem, eu peguei. Que isso? É a garantia do meu pai. De aço? Nocauteei o Batman com um soco! É tarde demais. Nós atingimos nosso objetivo. O seu mundo é meu. Só nos seus sonhos. Queime esse monstro, caipira. É inútil. De calor não vai dar conta. É, eu sei, mas eu tinha que tentar. E agora? Eu só consigo pensar em uma coisa. É. Pronto. Só couberam eles. John? Foi mal, pai. Pronto. Então... Então? É só a gente chegar na sala de controle e jogar a torre na atmosfera. Enquanto foge de uma consciência coletiva maligna assassina. É isso. O meu pai falou que ser super-herói exige sacrifício. E... na hora eu não acreditei. E agora? O mundo precisa do Superman e do Batman, bem mais do que precisa de um caipira do Kansas. Ou de um assassino com uma vaca. Ah, sei lá, ele é bem legal. Tá pronto? É. Pronto. E como a gente tira essa torre de órbita? Na mão eu sei lá. Consegui. Alerta vermelho. A consciência coletiva deve estar perdendo força. Os meninos. Valeu. De nada, cara. Sinceramente, com tantos jeitos de morrer... Esse eu realmente não esperava. Ninjas? Sim. O Coringa? Talvez. Cair na Terra num satélite lutando contra um alien parasita? Esse é surpreendente. Bom saber que se surpreende. Bem. Eu tô mais do que bem agora, que eu sei que você tá seguro. Olha... Eu fiquei preocupado. Por quê? Esqueceu o que eu aprendi com o melhor? Que orgulho de você, Jonathan. Você colocou o mundo, todos nós, antes de você. É o que um herói faz. é o que um super-homem faz. Pensaram que poderiam me destruir. Vocês não são nada. Vocês não são. Jonathan, se prepara. Isso foi um home run. Oi, Damian. Então, a gente votou de novo. Ah, jura? É. Depois do que você fez na torre de vigilância, e salvou a gente. E o mundo. E o mundo. Seria uma honra ter você nos Titãs. A ligação travou? Damian, tá me ouvindo? Ah, tô ouvindo sim. Mas sabe o que que é? Eu tenho um compromisso marcado. Eu retorno depois, tá? Você tá gostando disso até demais. São as pequenas coisas. Vamos lá, eu não quero me atrasar. Nunca fui num jogo de beisebol. Rebatendo, Jonathan Kent. Boa sorte aí, mão furada. Acaba com eles, filhão. Você não tinha uma emergência? O Barry tá resolvendo. Fora que... tenho coisas mais importantes pra fazer aqui. Vê se bate como se fosse um monstro parasita extraterrestre! A gente entra pros Jovens Titãs, começa a patrulhar. Qual é o futuro da nova dupla dinâmica? Não. A dupla dinâmica é o Batman e o Robin. Nós somos os Superfilhos. Ok. Tá. Qual vai ser o futuro dos Superfilhos? Eu tô te devendo um presente de aniversário. Ah, tá. E o que é? Isso. É, ainda não voa. Versão brasileira Cinevídeo. Voices de Arthur Salerno, Eduardo Drummond, Guilherme Briggs, Mônica Ross, Duda Ribeiro, Milton Parisi, Anderson Araújo, Placar, Paulo Mendes, Wagner Folari, Ricardo Rosato, Hércules Franco, Isabel Lira, Tati Carvalho, Rodrigo Ribeiro, Luiz Carlos Percy, Gustavo Nader, Bruna Lanes, Alfredo Martins, Daniel Ávila e Osiel Monteiro. Direção de dublagem, Aline Guedes.